Assim que puder, fala o sinal de 390. Serra, autorizado em Arimanter, cabeceira 17. Na 315, autorizado a decolar, pistão no zero, o vento é 160 graus, 1 a 12 a nós, hoje na 315. Decolar, está na 315. Informou a chamada do terminal e leve o pulso. 1, 1, 8, decimal, 3, 5. Pessoal, 9, 5. 2, 3, 5, localizado no localizador. Vai, passageiro 231, continua altímetro no 017. 017, vai, deve ser 23. Frequência 128, decimal 35, antena 123, decimal 8, boa viagem. 128, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 10, mantém o transponde 0152, prossiga até o cruzamento de Luna e marca do externo. O Golf Juliet Golf. Confirmador, boa tarde, Patrícia 06, informação para baixo. 0, sem identificação, autorizado, chegada a Bom Led 1, desça via para o nível 050, estou tirando pelo 07 vigilante. Celeste 6142, Poca Departure. 3-5-0, Poca, Pessoal, Forja. Jammu position, 6142. Jammu Prince, 6142. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 70 graus com 09 nós. Sete aproximação, chama a ganha torre, ano no 8, decimal, 95, ponto 8. 295, né? Salvador, boa tarde, voo no 097, estabilizado aqui. 097, o QH, o meu 097. Obrigado por pista no 0, vento no 70 graus, 9 mais. Meu repouso, no 027, 097. 293, estou com o 58, chama o controle, 102, chama o 8. 7, 393. 3193, decolado, 1000 pés. 293, completo o radar decolar, saída são voando sobre a via para nível 340. 340, possibilidade de voar direto, lembra, senhor? Senhor, direto, lembra, tá 319. Prossiga. Autoriza 2000 pés nessa disposição? 2000 pés direto ou pelo litoral? Qual é a sua posição da 2000 pés na frente? Então poderá manter 2000 pés, só vai ter que seguir com a chegada monja. Então, autoriza 1000 pés? Canal 7, fala 02, libera direita, 121 decimal, 97. Pastor, 39, desce para 4000 pés, eu estou tendo na 07. Para 4000, comprei 17, pastor, 39. Equado, autorizado, decolagem no 0, vento 160 graus, 89. Colagem autorizada, 07, não faço. Salvador, boa tarde, Rua 2097, ponto de espera da 1 a 0. 2 a 0 a 7, da Azul, autorizada, aliada e mantém pistão no 0. 1 a 0 a 9 da Azul,

Salvador, mantenha nível 05, chama 07 Recife, frequência 1260, terra 1288, boa viagem. T39, curva esquerda, proa 160, nessa proa tem que ser para o localizador, mas T39. T160 para o localizador, tá bom? Esse critério, eu falo em contato do canal com a solicitação, 4048. Portugal 023, esse é 4006, Canete 1017, bom trabalho. Portugal 023, bom trabalho, Portugal 023. Pelo menos 020, esse é o nível 050. Sabine Zulu, 3560. Sete aproximação, chama agora tudo. 1198-95, bota aí. Bora 14-1895, ligado, 3560. Pastor 39, deixa para 3000 pés. Estou te chamando em turno 017. Passar 3000 com 17, pastor 39. Controle 12017. Controle 7810. 3560, continua com a aproximação. Aguarde em pista livre, que legal, 017. Guardando pista livre, está 3560. 3-4, Fulano Cifra Franjo, Guatato. Foi direto, Guatato. Guatato é azul 2714, obrigado. Dois, essa notificação, vou direto Bonet, ajustar o time para 097, deixa para o nível 060. Pistão 0, vento no 50 graus, 9 lojas. Pistão 0, 10, 3560. Pastor 39, complete a aproximação, chama 0, 198-35, 95, conta isso. Fala, 2, 8, 5, muito grato. 08, bom dia. Fala presente ou prossegue? Corre, pastor, 39, estabilidade. Corre, 3-3-9, continua a aproximação, número 2-14, aguarde pista livre, que legal, no 0-7. Continua a aguarde, sabe que é desmontado com o uso, aguarde pista livre. Ligou no 0-2-0-7? Tô 314, sem notificação, autorizado chegada para a média 1, deixa para nível 0, 6 0. Controle azul 274, solicita todos os Chico Barreiras, magnético ideal 300. Deixa a guarda, 714. Agora. Informe na Ceasa. Bom, na 2.0, deixa para 2.000 pés, ajustou o time, estou na 0.7, fala no localizador. 2.000 no 0.7, que passa, primeira já. Controle, bom dia, azul 4.0.65, passa 3.000. 4.0.65, atleta radar, suíta nível 3.2.0, saída São Bruno. 3.2.0, Samvo, 1 no azul, 4.0.65, possibilidade de voar, mátima. Unido, Michelete. Beleza, 4.0.65, obrigado. Autoriza 1.8.0, com o 2.0.1.7, está cruzando 1.6.0 agora. E voo com o nível 8.0. Autorizado 1.8.0, com o nível final, 1.2.0.1.7. Então, Adriano Serra, a 58 milhas do Oeste Salvador, mantém nível 05, chame Léo, frequência 1.2.0, 1, isso já está terminado. Sem notificação, autorizado chegada às pontes, isso inicialmente para nível 070. 27 no 4 direto, Barreiras. Barreiras, muito obrigado, senhor. Azul 27 no 4. É Portugal, Zero 3, Dante. 4,6,8,1,0,1,7. Passava 6,8,1,0,1,7,1,0,3. Do 620, VLS, que é a ponte localizadora. Passa, meu Deus. 0,0,0, vento no 4,0 graus, mais e mais. Obrigado, senhor. Chegada com feita para o nível 060. Gol 1885, deixa para o nível 060. 1885 para 050. É Portugal, 03, me diz que 2209. Chegada bom médio, vamos deixar pelo nível 070. 0730. Eu estou de 5 reduzido para 220, mais número leve já para pouso. 220 reduzindo o voo 1885. Estabilizou o MLS e o número 0. O número 0 de MLS chama Vetor em 118, decimal 95. 1995, Almeida já. Informador, boa tarde, volume 60. Número 0, possível aproximação, gás de pista livre, que legal no 07. No 07, lá, volume 60. 4, 2, para nível 0, 5, 0, redução para 2, 2, 0, não. 0, 5, 0, 2, 2, 0, 9, 1, 6, 3, 1, 4. O próximo é, pode usar algum campo. 2, 3, 9. 3, 2, 9, solo, gostaria de 6, 3, 9. Para o negro 080. 070, seu limite é a radial 280 do R, Salvador. Deixa 040, limite continua pela 280, Salvador, 63 no bairro. São essa, ZLS-0-1-0-0-3. Gol 185, chame o controle final na frequência 119-8. Final 398-118-85. 3397, vetoração sequenciamento número 62 para pouso. Cuja direita para 240, limite radial 280 de Salvador, deixa para nível 050. 240 na proa, 050 nível está 3377. 0 graus, 8 mais. Eu posso falar que a frequência do controle estava com a chamada, já passou direto para a torre aqui. Gente, tem dois autorizados, vindo no 50 graus, nada mais, 14462. Eu propósito. As this is 3, your select Tower 118, this is 195. 1995, approximal 023. 3192, alteração de sequenciamento, número 7 na aproximação esquerda para 360, limite a radial 280 de Salvador, desça para o nível 060. São 3192, você foi bloqueado. 3192, boa noite, 360, desça para o 60, limitado pela radial 280 de Salvador. 360, limitado pela 280, descendo para o 060, 3192. Meu nome é Jacques, QNA 1017, Portugal 023. 1017, Portugal 023. 19.8. Chama da sua 3367. Chama o hotel, acione e chame para o táxi, e deixa o hotel. Gente, aguarde, transferência ou chame daqui da fase. Matheus. Olhe para o 3192, sua noite. É 3192, matei a proa e vim para o 060. Matei a proa, desce para o 060, 3192. Comando 5, informo o tráfego na sua posição de 11 horas a menos de milhas, um Airbus 320, seu resto de uma final. Gente, matando proa 220, atingindo agora 3185. Ou 195, vestida por 190, guarda o seu localizador. 3190, guarda o voo 885. Fala de 24, libere o próximo direito, chama o solo e o governo do seu horário. 3190, 4432. Para dois no pé, para o curso localizador, curva à esquerda, proa 140, com estabilidade. Esquerda 140, descendo para 2000, autorizado, chama estabilizado, voa 185. Puxando a minha 314, chama torre 118, decimal 95. 85, obrigado, ótimo dia. Mais 139, tem mais curva? Mais curva, precisa. Olha que tem uns 5 tráfegos pra pouso agora na pista 10. Mantenha a taxa de volta estimada de mais ou menos 10 minutos para ingresso na pista. Agora sim, tem mais problema. Muito boa tarde, o Jair 6310 passando do nada. Jair 6310, continua a transformação agora de pista livre, que legal no 017. O 017 na sua disputa, 63 não passa. Juliette na Alexander Whisky, esquerda pro 160, limitado pela 280 de Salvador. Esquerda 60, limitado 280 de Salvador, já estamos dois. As duas curva à direita pro 065, descarga 3 mil pés, o ajuste 07, lixo realmente. 3065 na proa, descarga para 3.319. Nós fazemos isso, testa por um nível 060. 060, já construído. Estabilizado, 1885. Corre, ano, como é que você mora aqui com o pouso? 895, boa. Tivete na ZB, que chama para o sinal na frequência 1198. 1198, já chama para o sinal. 5, já aproximação, nós precisamos do número 2 para todos os salários. Continua de forma reduzida, mantendo 1.609. Salema 2.4, que legal no 0.07, autorizado o fundo do pistão no 0, vento 1.70 graus, 9 mais. 1.0.0.1.7, vento 1.634. Vente, reduza para 2.0. Ponto 192, padrão cruzador, cruza à direita, na prono 3-0, toma estabilizada. Direita na 3-0, toma estabilizada final, ele é 3-1-2. Número 62, para pouso. Reduzindo para 229, 360 pela direita, região 280, Salvador, é a nossa limitação, 63. Voo no 659, chama centro Recife na frequência 128.35, opera 123.8. É, então, taxi um pouco mais à frente e ultrapassar o ponto de espera da Delta. Esquerda proa 110. Esquerda proa 110, já construí. Então, autorizando o táxi, eu estou para a torre, só um cruzamento aqui para o pátio de carga normal, já interessa o pátio 39. Tem aberto o pátio 39 agora, temos mais alimento mesmo para a pista em cima da. A 3367 torre, 1.1.95. 3367, obrigado. 3.4, 1.930, direito, 1.9, salve. Direita, 2.9, qual obrigado, 3.14. Salvador, na sua navegação, 2.8, boa, na descarga para 3.7. Então, 3.1, direto do Lucas, já estamos por aí. Pronto, está ali, 3.3.7. 1.8.5, que legal, no 0.7, autorizado com o pistão no 0, o vento 1.0 graus, 7 mais. Autorizado, pouso 9.0, voo 1.8.5. Mantenha a sinal da ONU 7 e aguarda autorização para pouso. O senhor é o senhor. Mantenha a sinal e aguarda autorização para pouso. Ficou certo. chegou pra gente, faça um 310 curto pela sua esquerda, reporte final no 7 novamente. Vai realizar 310 curto pela esquerda, está confiando. Agora o número 4 vai seguir o Charles 525, 2 horas, 7 milhas com 1,70 de ground speed. Radial 300, porém a velocidade está boa e chama o controle final no 208. Já está modulando o 208, né? Ah, 198, confirmado. Controle final 198. 198, né, 300. Neutralizado ponto, pista no 0, vento no 60 graus, 8 mais. Nível posição 3367. 36, missão para a parte do pé com ajuste no 017. Pelo rato, 0131. Quando for suficiente, consegue chegar no 7 e aguarde seu respeito. Consegue na final, aguarde a sua resposta. A gente não busca, só algo que você acha. Também é só em cerco. Tá, continua. Também é 326, curva à direita na Pro 130. Direita Pro 130, é 326. Pista para 3 hotéis, ajuste 017, o chão é minha 33. 317, não quero no 7, não quero no 7, não quero no 7. Agostinho, acho que eu mantei espera sobre o setor, a aeronave já está a 5 milhas. Ok, mantém espera sobre o setor com curvas à esquerda, sem interferir, se é Agostinho, acho. Aeronave espera sobre a esquerda, no setor, se é Agostinho. 239, autorizado o cruzamento da pista 028 até o pátio militar. Já o cruzamento, 239 até o pátio militar. 3367 no solo 34, direito no 209, solo. Nova caixa 3367. Papo uniforme Charlie Mike Delta. Estações visuais, diversa corredor caixa prego, 02 Interlagos. Saudando para a visual, pista 10, ajuste no 17, 107, temperatura de 26 graus. Chambra descida. Charlie Mike Delta. Nós somos o pedido do contato radar, senhor. Você acha que pode, se você está no 3.0, pode se visual com a aeronave da pena, se não é 0, 1, 2, 3, 2, 20. Número 2 para todo? Afirmativo. Eu estou ficando com o número 2, se alguma flecha de autorização. Aguardou um pouso de 6 aviões aí, vamos aguardar mais 4 ainda, por favor, só para informação aos passageiros aqui. Quando o pouso da companhia, ali não tem pessoas preparando o pouso de 7.